voltar a magoar. As minhas estratégias foram o máximo pra te fazer deixar de amar. Sei que fui eu quem implorou, pediu pra nunca mais voltar. Mais uma foto, uma lembrança e uma lágrima no chão. Não me deixes, não me deixes, não me deixes enganar. Eu fui feliz antes de...